dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, o ministério é apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Sua roupa é elegante, evangeliza todo dia, distribui literatura, vai pra ciclo de oração, canta na congregação, tá de bem com seu irmão, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. É um presbítero respeitado, é um diácono aprovado, é pastor itinerante, sua pregação é um levante, dá o dízimo na igreja, dá oferta todo dia, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, somos todos fracos. É um cantor tão renomado, é um porteiro educado, obreiro de muito valor, é amigo do pastor na escola dominical, ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Pai, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Ajuda, Senhor! Ajuda! Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Jejua quase todo dia, ora também de madrugada, fala na televisão, tem família respeitada, participa de congresso, prega em Camboriú, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Pai, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Meu Pai, oh Senhor, ajuda os fracos, queremos vencer. E como águia, voarei em tuas mãos e cantarei por este mundo sem parar. Me ajude, Senhor. Escolheste pra esta missão e do fundo do meu coração cantarei somente pra ti. Tu és o forte Senhor, o Filho de Deus grande. Morreste na cruz por mim, te agradeço, meu Pai. O teu sofrimento foi a causa da minha libertação. Obrigado, Senhor.